que je peux dire. Et après, un truc plutôt old school house. Ok. Un truc en bleu, petit bleu. Pas les bleus. Les schtroumpfs? Ouais. Eh bien, restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Electro Live. C'est tout de suite maintenant. Ciao à tous. From the side, second to none, line up. climb up one by one. Come on, give me that hit and run. Back to back to get down in front. From the side, second to none. Line them up one by one. Thank you. Chris Space Mix Live on Radio RKNCL 96.2. Chris Space. if we don't hear the line when today places its call. Ya verá, no sea que con ella. zone, yeah, all night long. You know I feel it when I hear the music. I'm in my zone, yeah, all night long. Thank you. remember, DJ Space. My heart is Electro Live. Chris Space. Mix Live. On Radio RKNCL 96.2. The party's about to be here, and I'm gonna rock it to the end.

Electro Live, Chris Space, on Radio Argentina 96.2. you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. So the FCC won't let me be, or let me be me. So let me see, they try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Electro Live. I'm the one and only dominator. Chris Space. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. On radio on Gensiel 96.2. CL 96.2. Yeah. 6.2 Electra Live, Chris Space, on Radio Arkansas 96.2. Feel it in your soul, feel it in your guts, let's get it, let's run it up, run it up, run it up, run it up. Feel it in your bones, feel it in your soul, feel it in your guts, let's get it, let's run it up, run it up, run it up, run it up. Electro Live, Chris Space. Feel it in your bones, feel it in your soul, feel it in your guts, let's get it, let's run it up, run it up, run it up, run it up. Let's get it, let's run it up, run it up, run it up. Electro Live. Chris Space. going on like that. feel the temperature rise. I feel the temperature rise. Okay, I feel the temperature rise. It's time to tell them it's time. Yeah. Live. Chris Spacey. On Radio Argentina 96.2. Everybody say, oh, let's get busy. Everybody say, oh, let's get busy. Everybody say, oh, let's get busy. Everybody say, dernier pour ce soir. Le dernier pour ce soir. On va se quitter sur cet excellent remix. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. D'ici là, profitez. Ciao. Confessa que as audiências correram bem. Vamos ter as reuniões, ainda faltam muitos partidos. Correu bem. Em qualquer das três. Correu bem. Agora vamos ver, isto continua. Continua a conversa, os três continuam para a semana. Comissão de Censura, menos do PSP. Chega, pode ser um PSP. Vamos ver, vamos ver. Em termos de garantias, tive alguma garantia ou do PS ou do Chega? Eu não posso estar a contar publicamente aquilo que é um encontro privado com cada partido e que faltando ainda sete partidos. Marcelo Rebelo de Sousa à saída de uma cerimónia no Museu dos Coches em Lisboa. O Partido Comunista vai avançar com uma moção de rejeição ao programa de governo da AD. Paulo Raimundo diz que nem precisa de ver o programa para saber o que está para vir e pede uma união à esquerda para defender a Constituição. Palavras do secretário-geral do PCP após a reunião do Comitê Central, Madalena Salema. O PCP diz pronto para a luta, a começar já. Não espera sequer pela apresentação do programa de governo. Paulo Raimundo promete tudo fazer para travar o desmantelamento do SNS, o assalto à segurança social, as privatizações, as alterações às leis laborais. Por nós, nenhuma destas medidas avança. E a primeira iniciativa para travar isso é a apresentação de uma moção de rejeição, naturalmente, ao programa do governo. Não vale a pena virem com a ideia de que não conhecem ainda. Não, conhecemos todos. Qual é a agenda, o que é que se perspectiva e conhecemos uma outra coisa. Conhecemos bem a unidade que existe entre o conjunto das forças mais votadas na Assembleia da República sobre cada uma destas matérias. E, portanto, connosco é de forma clara, do princípio, é um sinal claro de combate à política. A moção de rejeição avança logo que possível, com o apelo para que a esquerda se una em torno da Constituição. E é um sinal importante para aqueles que não desistem, para aqueles que com coragem vão enfrentar esta política. E este é um primeiro sinal para isso. É um sinal de ânimo, mas também de perspectiva e de projeto futuro. E, portanto, ela vale, é matrícula. Né? Vale pelo ato em si, vale pela condenação, mas também por aquilo que há de esperança. Para os próximos dias, ainda sem Parlamento, o PCP promete 4 comícios e uma iniciativa, em junho, sobre salários e pensões. PCP que perdeu um deputado, os comunistas têm neste momento 3 eleitos no Parlamento. O Chega está pronto para ser o partido da oposição, é o que revela André Ventura, depois de reunir com o Presidente da República. Ventura garante que o Chega terá pronto um governo alternativo ao da Aliança Democrática se ficar com uma segunda força política, Teresa Borges. Os resultados do círculo da imigração ainda não são conhecidos, mas André Ventura antecipa que o xadrez político poderá mudar. O Chega está confiante que será o segundo partido português, os dados indicam isso, partilhámos isso com o Presidente da República, e isso mudará completamente, de forma evidente, o xadrez político e a combinação política nacional. E a trabalhar no cenário de segunda maior força política, André Ventura diz que o Chega irá assumir o estatuto de líder da oposição, mas promete ser um garante de estabilidade. Se tudo se confirmar no dia 28 de maio, será o partido líder da oposição. Apresentaremos um governo alternativo e assumiremos o nosso estatuto de líder da oposição, mas não deixaremos que o país caia numa nova crise política e procuraremos ser um farol e um garante da estabilidade em Portugal. Não da estabilidade a qualquer custo. Sem responder diretamente se viabiliza ou não um programa de governo, o líder do Chega recusa também ser uma força de bloqueio. O Chega nunca será uma força de bloqueio, é uma força de vida, é uma força de transformação. E como os portugueses decidiram, é o líder da oposição. Mas insiste que o país começa agora uma nova fase. André Ventura esteve reunido com o Presidente da República durante cerca de 40 minutos. Chegou ao Palácio de Belém 20 minutos depois da hora marcada e é um jornalista que dava conta desse atraso, atirou o reparo. Faça um jornalismo. Críticas do líder do Chega, que deve ainda voltar a ser ouvido por Marcelo Rebelo de Sousa assim que estejam apurados os votos da imigração. O Chega ainda aguarda a contagem desses votos da imigração para perceber se fica à frente do PS em termos de mandatos. Os Emirados Árabes Unidos chegaram a acordo com Israel para permitir a entrega de ajuda humanitária urgente a Gaza, a partir daquele país do Golfo, para o enclave palestiniano. É o que informa a Agência de Notícias dos Emirados. Há mais de 2 meses que a Gaza enfrenta um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária. ONU e Tel Aviv trocaram hoje acusações sobre a entrega de ajuda, com as Nações Unidas a garantirem que nenhum caminhão entrou em Gaza, algo que Israel nega. Entretanto, Bruxelas vai rever as relações comerciais com Israel em resposta a este bloqueio que dura há mais de 2 meses. O anúncio foi feito pela alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaya Kallas, após a reunião dos chefes da diplomacia dos 27 países. A proposta foi feita pelos Países Baixos, foi votada favoravelmente pela maioria dos Estados. Kaya Kallas diz que é a altura certa para rever as relações com Israel. Pressure is necessary to change the situation. It is clear from today's discussion. A pressão é necessária para mudar a situação. Fica claro, com a discussão de hoje, que há uma maioria a favor de fazer uma revisão do artigo 2 do nosso acordo de associação com Israel. Vamos avançar com este exercício. Enquanto isso, está do lado de Israel desbloquear a ajuda humanitária. Salvar vidas deve ser a nossa maior prioridade. Kaya Kallas anunciou também que a União Europeia vai levantar as sanções económicas à Síria para ajudar na recuperação do país. E em Bruxelas, Paulo Rangel considerou que o conflito em Gaza está a deteriorar-se com o agravamento da situação humanitária. Rangel lembra que Portugal apoiou as iniciativas de outros países para rever o acordo de cooperação entre a União Europeia e Israel e aplicar sanções a ministros do governo israelita, como nos conta a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves. Os ministros dos negócios estrangeiros querem analisar analisar a possibilidade de revisão do acordo de cooperação com Israel. E Paulo Rangel diz que Portugal admite essa possibilidade. Portugal, já no dia 4 de maio, foi o dia em que a Holanda lançou o pedido de revisão do acordo Israel-União Europeia. Portugal apoiou de forma total a Holanda e hoje outra vez de novo. Aliás, para esse processo de revisão há uma maioria significativa de Estados do Conselho a apoiarem. Estaremos presentes também no domingo nas conversações que terão lugar em Madrid com os países árabes, o chamado Grupo de Contacto, a convite do ministro Albares. Portugal também sinalizou que está disponível para a aplicação de sanções individuais a certos ministros do governo israelita, como propôs a Suécia, tendo em conta a situação humanitária. Que, sinceramente, piorou gravemente desde o dia 2 de março, isto é, o dia em que falhou o acordo de cessar-fogo. A situação humanitária tem-se vindo a degradar para níveis muito mais graves do que aqueles que já existiam e que eram muito graves. Só o intervalo entre janeiro e março foi um intervalo em que entrou ajuda humanitária maciça. Ontem assinamos a declaração que o Reino Unido, a Alemanha e a França propuseram também a condenar fortemente este bloqueio e, portanto, resta-nos, enfim, exigir que esse bloqueio acabe. E o governo português já admite um genocídio em Gaza? Bom, sinceramente, eu acho que a situação se tem agravado imenso. Eu fui sempre muito cauteloso porque a palavra genocídio tem implicações jurídicas e pressupostos jurídicos muito sérios, mas o agravamento da situação é claro. Eu lembro que este governo foi o único que até agora cancelou o fornecimento de qualquer armamento a Israel. A discussão está lançada quando a situação em Gaza, todos admitem, se agravou muito nos últimos tempos. Paulo Rangel e a situação em Gaza. A Organização Mundial de Saúde aprovou o orçamento 21% abaixo do previsto devido à saída dos Estados Unidos. O plano para o biênio 2026-2027 sofre assim um corte devido às dificuldades financeiras causadas sobretudo pela saída do principal contribuinte da agência, os Estados Unidos. A OMS tinha inicialmente previsto um orçamento de 4,7 mil milhões de euros para os próximos dois anos, mas foi obrigada a reduzi-lo em 21% para 3,7 mil milhões de euros devido à perda de contribuições. Foi a edição às 10 da noite com Luís Peixoto. Simultâneo Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação em permanência em noticias.rdp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. 9 minutos depois das 10 da noite. Viva, seja bem-vindo à RDP Internacional. E há muita coisa a acontecer nesta hora. Daqui a pouco não pode perder. Filomena Crespo vai nos trazer mais uma edição na ponta da língua com mais uma dúvida. Há algum erro nesta frase? A informática é uma área onde ele se sente muito à vontade. Lá mais para a frente não pode perder o episódio desta tarde dos Dois Dedos Conversa, quando a Andreia Rocha esteve à conversa com o chefe Filipe Carvalho, que durante muitos anos foi o nosso homem forte do Café das Três. Quase a fechar a hora, o que os outros dizem de nós, com José Guerreiro, há uma publicação espanhola que quer aproximar os falantes de português e de espanhol. Vamos conhecer essa publicação, não tarda muito. Ana Bacalhau e Cláudio Pascoal abrem a hora. Qualquer sotaque, isto não é o ataque, mas tens falta de noção. E depois diz: para não ser de surpresa, eu te falo, estás 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes: pega em vez de palma, dizes: bufa, vez de sobra. Olha, e anda gola e alta e coisa assim. Imperial é fim, pênis é sapatilha, bica, cimbalinho, chicla é pastilha, luca, teca, diado e capuz, carapuço, estrugido é refogado, chapéu, de chuva é chute, se dolha é pedreiro, o boeiro é sarjeta, se tem a frigideira e cabida é a cruzeta. Já tu dizes, são quase crioulo. Já ouvi várias vezes. Tira o Dani do sofá. Lisboeta com letras, tira o para dizer pouco. Diz ao bicho, é muito louca, assim não dá. Tretas para ti, nem tem cinco letras, dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, eu tampa, eu digo coxa e tu manca e quando dizes todo aquilo é o bué. Imperial é fim, tênis e sapatilha, bica sem balinha, chicle é pastilha, luqueta, cadeado e capuz, carapuz, fugida, refogado, chapéu, de chuva e chuva, cebolha é pedreiro, bué, leite, jeta, sapé, frigideira e cabida é roseta. Contigo tão vira tom, contigo são vira som. Fala bem, aprende que tu seres meiguinha, como eu sou também, no meu jeito ou facinha. E quando eu digo bem, eu estou toda desapavir, e eu até falo bem, só é pena não me ouvir. E quando eu digo bem, eu estou toda desapavir, e eu até falo bem, só é pena não me ouvir. Imperial é fino, Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal, todos os dias por esta hora na ponta da língua, um desafio constante sobre a língua portuguesa. Num minuto, teste os seus conhecimentos de português e obtenha respostas para as suas dúvidas. Filomena Crespo e Sandra Duarte Tavares, todos os dias aqui na RDP Internacional. Sandra, há algum erro nesta frase? A informática é uma área onde ele se sente muito à vontade. Assim, de repente, não, é verdade. Não. Sim, sim, Filomena. Mas às vezes? É sim. Na verdade, ao olho e ao ouvido menos atentos... Não, mas qual é o problema desta frase? Ah, é o onde? É. Há um problema semântico. Como assim? Lexical. Estou a pensar aqui nas componentes da língua, eu direi lexical-semântico. Porquê, Filomena? Na edição de hoje estamos a pisar terreno da sintaxe e da semântica. A palavrinha onde é um relativo ou interrogativo que tem traços concretos de localização, traços semânticos de localização. E gosta de se associar a palavrinhas de localização. O talho onde, é uma frase boa, o talho onde compro carne. A casa onde nasci. A casa onde nasci, o estúdio onde gravamos, uhum. É o 5, o estúdio é um lugar... Qual é A informática não é um lugar. A área não é um lugar. A área não é um lugar. Bem, depende, não é? Isto é uma... A área sinónimo de espaço é, mas... Mas aqui refere-se à informática. Aqui refere-se à informática, não é... Estou a lembrar-me de outro exemplo muito comum, de outro erro muito comum, que é reunião onde. Olha, eu faltei na reunião onde se elegeu o presidente. Uhum. Reunião não é um lugar, Filomena. Pois. Em que, exatamente. E portanto, uma vez que nós não estamos perante um lugar, aqui, atenção, porque se eu posso dizer que a área de jogo aí já é um lugar, uhum. Mas aqui não é um lugar, então eu devo dizer no qual, na qual ou em que. A área na qual ele se sente à vontade, ou área em que. Muito bem. Não o onde. Porque não é um lugar. Não é um lugar. Não é um lugar. Pronto. Quem não tem, sei se quem tem Clara... uma professora. Sim, claro. Quem tem uma professora de serviço todos os dias está muito bem. E é o nosso caso aqui, na Ponta da Língua, com a Sandra Duarte Tavares. Se quiser enviar as suas dúvidas, pode fazê-lo de duas formas. Ou através do nosso número do WhatsApp, que é sempre o mesmo, 912120501. Ou em alternativa, se preferir também, o nosso endereço eletrónico filomena.crespo@rtp.pt. Aqui a esta hora e sempre quiser na RTP Play. Isso, todos os dias aqui no RDP Internacional, todos os dias aqui também com a Andrea Rocha. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. 17 minutos depois das 10 da noite, hora de Lisboa. Pissarra no melhor de Portugal. Estamos com 20 minutos depois das 10 da noite. Já lhe vou dizer como vai estar o tempo amanhã, quarta-feira, em Sydney. No ecrã, no papel ou na internet, José Guerreiro sabe tudo o que se diz sobre Portugal e os portugueses. Saiba o que os outros dizem de nós. À terça-feira, às 10h40 da manhã, às 5h20 da tarde e às 10h45 da noite. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Quarta-feira, dia de chuva, com 19 graus de máxima e 17 de mínima. Delhi amanhã com chuva, 28 de máxima, 24 de mínima. Goa amanhã, chuva e trovoada, 27 graus de máxima, 24 de mínima. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui daqui a pouco, no melhor de Portugal, vamos ter... Dois Dedos de Conversa. Vamos recuperar a conversa desta manhã ou desta tarde da Andreia Rocha com o chefe Felipe Carvalho. Para já, Radar Gaddafi. Eu não sou sincero.